Choveu muito aí, né? Não sei se tá. Choveu bastante, sim. Aqui, na verdade, é mais frio, né? Não ficou tão... É, foi, só deu uma esfriada aqui. É. Choveu um pouco, choveu, parou e depois voltou a chover. Que bom, cara. Pelo menos refresca, né? Foi muito bom, não, porque tava quente e agora tá meio frio, né? Você não gosta de frio? Não. Cara, eu amo frio, pra mim só existia frio na face da frente. Eu também. Eu acho que os Beatles gostavam de frio também, porque os caras eram muito brancos, né? Na verdade, Londres, Liverpool. Ou eles poderiam ser europeus, né, cara? E será que é tipo o contrato dos caras não deixava eles se bronzearem? Ou é só coisa da minha cabeça, tipo... Não, cara, porque na Europa, normalmente, o sol é mais fraco. Não, sim, mas eles falam de LA em Blue Jay Way. Tipo, eles já devem ter ido pra LA, pelo menos. Só pra, sei lá, já devem ter ido pra alguma praia. Mas eu acho que se eles aparecessem meio bronzeados pra algum show, eles meio que perdiam o público, assim. É, tem o lance do racismo da época também, né? É, bem isso. Imagino que tem isso também. 50, né? Não, 50 não, anos 60, sei lá. Bom, então vamos começar o programa? Vamos. Mi Sustenido, Podcast. No longínquo ano de 1967, ano do nascimento de Kurt Cobain, Marcelo D2 e David Guetta, ano da morte do revolucionário Che Guevara, entre outros acontecimentos históricos, os Beatles lançam o álbum Magical Mystery Tour. E para destrincharmos esse álbum por completo, no nosso primeiro podcast, eu sou o Michel Vitorino, seu host, e estou aqui com Vinícius Oliveira. Ô Vini! Salve, salve, galera do Mi Sustenido, sou o Vini Oliveira, e aí a gente vai falar de Beatles, vamos que vamos. E também, Lucas Vizcaíno. Salve, salve, galera do Mi Sustenido. Hoje vamos dar destaque a um dos melhores álbuns assim, da carreira dos Beatles. É isso aí. Então vamos direto ao programa. Right about now, I would like to bring on somebody for you. Want to tell you that, ask you to help me make this introduction. I'd like to say a name, and I'd like you to repeat the name. And then when we get through, we'll all add it up, and it ought to have some fun for you. Are you ready? Let me say it first. You repeat it after me. John! Ringo, George, I give you the one and only fabulous Beatle. She loves you, yeah. Lucas, você tem alguma coisa para falar do álbum? Não. Não? Excelente isso. Isso vai ficar no programa final, cara. Pode ter certeza. Bom, vamos lá. É, mas você leu alguma coisa ou não? Sim, li. Sim. Eu só não cheguei a ver o filme, né? Ah, não. O filme nem eu assisti. Só assisti. Ninguém viu nada. Não, o Michel assistiu. Michel assistiu. Assisti mais por curiosidade, que não tem muito a ver. Né? Lucas, no ano de 1967, um camarada dos Beatles, Brian Epstein, ele acabou morrendo de overdose, né? E isso deixou os caras meio tristes e tal, tudo. E eles fizeram uma música chamada I Am The Walrus, que deu início ao álbum Magical Mystery Tour. O que você tem pra me falar a respeito dessa música? Ah, foi uma música que, tipo, tem um antes e depois, né? Essa música acabou dividindo muito, né, os Beatles. Eles começaram a fazer umas coisas mais tristes, umas coisas mais pesadas a partir desse álbum, né? E a gente pode notar que depois disso tiveram músicas muito mais emotivas e tal, a partir de 67, até o final dos Beatles. Na verdade, é a melhor fase deles, né? É irônico, né? No final. É, então, Vinícius, eu falei a respeito do Brian Epstein. E quem foi esse camarada? Você sabe dizer? Então, Brian Epstein, né? Pelo que eu peguei pra estudar. Ele, na verdade, foi o empresário dos Beatles, né? Ele foi, tipo, pai, mãe e tudo da banda, ao meu ponto de vista, né? Ele era aquele cara que simplesmente colocou os Beatles certinhos. Ele trouxe essa imagem que a gente tem dos Beatles hoje, que é aqueles Beatles de os garotinhos britânicos fofinhos de terno e gravata e cabelo tigela. Ele que simplesmente disse, ele que moldava a banda. Na verdade, ele falava que eles não podiam mais falar palavrão no palco, não podiam, a gente tinha que ser certinhos tal. E eu acho que o Brian Epstein, ele foi um grande, acho que uma grande chave pra banda, né? Pra banda hoje. Então, eu acho genial eles terem dedicado o Magic Mystery Tour pro Brian Epstein, mas também, assim, acho que muita coisa deixou a desejar pra essa homenagem. Considerado o quinto Beatle, né? É, sim, verdade. Eles falam muito a respeito disso, né? Que ele era o quinto Beatle, né? A respeito do filme, o filme ele é meio maluco, assim, ele, pelo que eu dei uma lida nele, né, se não me engano foi um dos primeiros filmes que foi o Paul McCartney, né, que dirigiu, não foi isso mesmo, Lucas? Eu acho que sim. Foi, né, é primeiro alguma coisa deles. Se não me engano, não foi o primeiro que eles participaram, mas foi o primeiro feito por eles, alguma coisa assim. E é um filme muito louco, assim. A ideia deles foi fazer um filme apenas com cenas, né? Enfim, e é um filme bem, bem maluco. Ele é um filme sem roteiro. Se você dá uma olhadinha na Wikipedia, você vai ver que é um filme sem roteiro, com cenas mirabolantes, malucas, e ninguém entendeu na época. E foi muito criticado por causa disso na época, né? O pessoal não gostou do filme, teve crítica negativa para tudo quanto é lado. E, enfim, foi um fracasso, né? Uma curiosidade a respeito do filme é que no filme é uma das inspirações para um grupo de comédia chamado Monty Python. Vocês conhecem? Sim. Não. Pois é. Monty Python é um grupo de comédia muito bom. É uma esquete, cara, é genial, assim, eles começaram, né, tecnicamente humor nonsense, só que foi muito influência dos Beatles, né, desse filme. Não, assim, eu disse que eu acho que os Beatles inspiraram tudo, né, mesmo a partir de música até como se diz, grupo de teatro. Ah, os Monkees também foi um seriado completamente inspirado nos Beatles, né. É verdade, agora que você me falou, eu lembrei do logotipo, é bem Beatles mesmo, né, cara. Sim, a música também. Pois é. Richard B. Starkey and his Aunt Jessica are always arguing about one thing or another. Oh, I'm going. Oh, go! And what with today being Sunday and the weather looking up, you'd think they'd have given it a rest. For goodness sake, will you stop that sitting down? All right, what's your hurry? But no, on and on they go. Magical Mystery Tour. Vinícius, o que você achou dessa música? Bom, pra mim é a melhor música do álbum. Eu acho que é uma das músicas que me arrepiou. E pra eu ficar arrepiado com alguma música, porque me toca, sim, demais mesmo. Eu achei genial. Eu acho que a letra dela, na verdade, essa música ela meio que me convida a entrar numa jornada junto com ele, sabe, assim, essa sensação? Sim. E eu acho que a música que eu mais gosto do álbum é Magical Mystery Tour, então eu acho incrível o vocal dela, o instrumental, que é tipo um vocal do lado, um instrumental do outro, eu acho isso, essa coisa muito incrível, assim, então pra mim a melhor parte do álbum é Magical Mystery Tour. É uma música bem, bem, né, eu com o Lucas a gente tá conversando, né? Que pra mim não é a melhor música do álbum. Acredito que nem o Lucas acha, né, Lucas? Não, também não acho, não. É, então. Mas é uma música que eu achei interessante, mas assim, eu achei ela mais interessante depois que eu assisti o filme. Porque o filme ele dá aquela sensação de, olha, estamos começando uma viagem mágica e misteriosa. E uma coisa assim, eu gosto muito dessas coisas fantásticas, sabe? Eu gosto muito de história medieval, de coisas com magia. Ah, eu também. Na toa que eu sou Potterhead. É, pois é. E também eu gosto muito dessa fantasia mais puxada pro infantil, sabe? É, e eu acho tipo que... A gente já tinha conversado, eu tinha falado que essa música me lembra muito Alice no País das Maravilhas, né? Que poderia ser uma trilha sonora, assim, perfeita. Exatamente. Na verdade, o filme me lembra muito. Na verdade, é, o filme, com certeza. Cara, o filme é muito louco, assim. Maluco. Então, e você, Lucas? O que você acha da música? Olha, eu acho essa música das... Acho de todas assim é mais sem graça, viu? É, olhando mesmo. Eu acho que ela não tem nenhum apelo, assim, não tem nem sal nem açúcar, sabe? Em comparação às outras músicas que, tipo, cada uma tem um elemento, sabe? Essa daí eu acho que falta alguma coisa. É, olhando assim, música mesmo, ela é bem simplesinha, né, cara? Eu gosto disso, eu gosto da roupagem dela ser simples, sabe? Eu acho que já me ganhou por aí, por ela não ser muito incrementada. Ah, entendi. The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. Excelente. Excelente. Essa música, além de ser uma música meio mística, assim, por causa da flauta e tal, tem algum elemento... Assim, ela tem uma história meio esquisita, né? Que ela foi composta pelo Paul McCartney, né? E o Paul McCartney, ele saiu pra passear num morro lá, que já era um morro, assim, num lugar que já tinha umas lendas lá nesse lugar, né? E ele encontrou um senhor que ele conversou com ele, né? E quando ele foi olhar pro lugar que ele via, né? E quando ele olhou pro cara de novo, não tinha mais ninguém lá. O cara sumiu, né? Ele ficou tão intrigado com essa história que ele escreveu essa música, né? Caramba, disso eu não sabia. Eu também não vi. Ele viu a vista lá, e quando ele viu a vista, ele entendeu por que que o cara tava lá, né? Ele fez a letra. Enquanto todos pensam que ele é um tolo, que ele é um ermitão, ele é o único que pode ter aquela visão, né? Por caramba. A música. Exatamente. Caramba, eu jurava que era uma música nada a ver. Eu jurava que era uma música, tipo, eu achava ela genial. Assim, a letra, eu achava que era mais uma música louca do filme mesmo. Não sabia que tinha uma história por trás. Bem legal, caramba, mas... isso é bem interessante mesmo. A letra é muito boa, né? É isso que o Lucas falou, mais ou menos. Não, né? Que no final da música ele até fala, né? Que na verdade ele sabe que os tolos são os outros e não eles, né? É bem interessante essa música. Mas dessa história eu não sabia não, cara. É interessante. Eu não sabia que tinha essa história toda. Né? Bom, é isso aí, né? The Fool on the Hill. See the world spinning round. Oh. Flying. Vinícius, sua música preferida? Nossa, eu acho que a letra de Flying, cara. A letra de Flying traz, assim, uma vibe muito positiva. Não, falando sério. Quando eu fui estudar pro álbum, nunca tinha ouvido Magic Mr. Arthur, eu falei isso pro Michel. Na verdade, uma injustiça. Quando eu vi que era foi a música que... No site que eu fui estudar, tava escrito, né? A música composta pelos quatro Beatles, eu achei que era, tipo, uma mega letra, uma mega coisa. E aí eu cheguei, era só instrumental. E um instrumental bem, bem suave, né, cara? Bem suave. E eu achei, assim, que é um instrumental muito simples também. E isso me cativou bastante, né? Você sente a vibe. É como se eu estivesse me transportando, quando eu falei pra você, que eu estivesse me transportando pra um outro mundo, assim. Me lembra muito Alien, sabe? É uma música, assim, que ela parece ser uma música de transição, né? Tá transcendendo de uma música pra outra no álbum, aí tem a Flying. Inclusive no filme também. É uma música, assim, não chega a ser uma enchição de linguiça, sabe? Na verdade, eu li em algum fórum ou algum site, eu não vou lembrar agora, que dizia que, tipo, eles criaram essa música como se como se fosse, na verdade, uma transição de uns Beatles pros outros, pra eles lembrarem aquela transição de que o Brian fez eles passarem, sabe, de bad Beatles pra good Beatles, assim. Assim, agora eu não sei se é verdadeiro ou falso esse fórum, mas faz um sentido. Lucas, tem alguma coisa pra falar da música? Olha, o que eu sei foi isso que ele falou, que é um marco de divisão, né? Até aí os Beatles eram ainda os reis do iê-iê-iê, né? É. Depois já virou aquela coisa mais Beatles final mesmo, né? Beatles emoção, né? O Beatles mais bem trabalhado, né? É. Letras mais psicodélicas, letras mais doidas, né? Que antes eram só cantigas de amor, né? É. Realmente. É isso aí. Blue Jay Way. Cara, essa é uma música meio confusa, meio esquisita, meio estranha. É, eu vou falar pra você que pra mim, do CD, é a que eu menos gostei. Eu também. É uma das que eu menos gostei. É, no filme, ela é uma... Que nem a história do filme se passa com eles fazendo essa viagem louca, né? Mágica e misteriosa. E no final, assim, tipo, eles chegando num lugar, numa cidade, descendo do ônibus e indo assistir o tipo de um cinema. E no cinema tá passando o clipe da Blue Jay Way. É isso que é. Pra você ter ideia de como o filme é louco. Né? E é isso, assim. Só que é uma música muito soturna, muito dark, muito... Cara, muito tudo, assim. Ela é muito depressiva e... O clipe dela é muito louco. É o George Harrison sentado no chão, tocando um piano, um teclado de areia. Cara, é muito louco. É uma música muito, muito retardada, cara. É, eu acho incrível a letra, né? Assim, tipo, eu destaquei duas frases que eu acho que eu não vou esquecer nunca. Que é o "We'll be over soon, they say", e "I may be asleep", eu acho. Que é tipo, é como eles falam de Los Angeles, né? Que eles falam "There's fog upon LA". E eu acho assim, a letra, como posso explicar? Eu acho ela confusa e genial ao mesmo tempo. Que eles se referem com tanto amor, né, a Blue Jay Way, que chega a ser tipo uma parada muito confusa, que é como que ele fala que a gente vai voltar logo, por exemplo, que eles estão em Los Angeles, mas eles vão voltar logo só pra passar na Blue Jay Way. Your mother should know. Essa eu acho que o Vinícius tem algumas coisas a dizer sobre ela, né, Vinícius? Your Mother Should Know. Cara, eu totalmente gostei da música, mas eu quando li, assim, fui ouvir ela, fui dar uma lida na tradução, eu achei que ela era uma música meio ofensiva, como se o cara estivesse falando que, tipo, Your Mother Should Know, mas, tipo, uma parte mais ofensiva, sabe, assim? Então, eu já gostei dela, assim. Que é uma música pop do CD, né? É, assim, é uma música, assim, que é aquela música, assim, pra cumprir cotas, sabe? Tipo... Eu achei assim, porque ele fala que ele se refere à mãe do cara como se a mãe do cara fosse velha. E eu pensei, tipo... Nossa, os meninos que eram comportados falando mal da mãe de outro. Então, tipo, meio que ofensivo. Foi o que eu achei, mas depois... Então, a letra... Enfim, né? Eu dei uma lida por cima da letra dela. Também não entendi exatamente o que eles quiseram dizer com a letra, né? Cara, eu gostei muito da música. É a música que fecha o filme, né? É, que é a última cena, né? Eu cheguei a ver o clipe dela. Então. Ela fecha o filme, a última cena. Aí acaba com o instrumental de Only This Love, filme, né? Só que a última música mesmo, é Your Mother Should Know. E é engraçado que o filme ele faz uma inversão, né? A ordem das músicas do filme é Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill, Flying. Aí, ao invés de vir Blue Jay Way, vem I Am the Walrus. Aí depois vem Blue Jay Way e por último Your Mother Should Know, né? Que aí acaba o filme assim. É, cara, eu assim, eu gostei da música, é divertidinha, é uma música meio gostosa de se ouvir, né? É, igual eu te falei, eu imaginava mesmo aquela, tipo, os clubes, sabe? Aquela época, as meninas dançando colado com os namorados, ou os caras tirando elas pra dançar. Acho que eu tinha comentado isso com você. É uma música mais batidinha, é legalzinha assim, mas as que vêm na sequência são realmente muito melhores que ela, né? Ah, é, sem dúvida, cara. Sem com certeza, eu tem também. Tô louco pra comentar Penny Lane, demais. É, enfim, né? É isso aí, né, cara? E o Mother Should Know, escutem que vale a pena. I Am The Walrus. Marco, né? Marcante essa música, né? Foi praticamente Magical Mr. Tour, né? Foi que deu origem ao álbum, né? Eu sou a Morsa. Eu gostei de Hamilton. Eu caí na contradição no meu conceito de gostar da letra, mas não gostar da melodia da música, sabe? Ah, entendi. É, no caso, meu caso foi o contrário. Eu gostei da melodia, da harmonia e melodia. No caso, eu fiquei me perguntando, tipo, quem são os Eggman que ele fala na música. Cara, é uma letra muito louca. Eu falei pra você, né, que eu achei duas Depois acho que eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela e eu achei genial eles quiserem colocar o Hitler, né, nesse clipe. Eu achei assim genial, achei muito Ovelha Negra os caras colocarem, tipo, uma parte dos Beatles que o Brian nunca queria que eles fossem. Então, tipo, eu achei meio ousadia, sabe? É. Nessa questão. Mas é como o Lucas falou, ele originou o álbum, sabe? Então, tipo, eu acho que ela foi necessária, foi muito genial mesmo. É, cara. I Am The Walrus, assim, pelo que eu dou uma lidinha básica, só pra comentar, né? É uma... Eles quiseram fazer uma letra extremamente sem sentido. Isso é o que eu li, né? Que é porque eles descobriram que um professor de inglês lá na Inglaterra tava pegando as letras dele pra dar como exercício em sala, né? Aí eles pegaram, então vou fazer uma letra sem sentido pra vocês se lascarem. E eu achei genial eles colocarem algumas partes da peça do Shakespeare, né? Isso também, né, cara? Durante a música, tipo, dá um clima dark, dá um clima sombrio, é de dar medo. Então acho que é genial por isso também. É muito louco, né, cara? É muita cocaína. No... É sombria do álbum, né? É, então. Ela é meio sombria, só que não, né? Ela tem uns elementos, né? Ela não é sombria. E na hora que ela fala, você não acha que o Coringa tá rindo de você? Tipo, eu fico pensando... Cara. Meu, cara. Eu só vou falar uma frase da música, cara. É líquido amarelado, pingando de um olho de um cachorro morto. Tipo... Cara... Beatles é um toido, né? Só essa explicação. A composição é de quem mesmo? É John Lennon essa? É a dupla, né? John já Lennon começa pelo Lennon, né? Cara, eu e o Michel, a gente tem uma filosofia sobre o Lennon muito... É, cara, porque a gente pega, assim, pra analisar as músicas, por exemplo. E o Mother Should Know, pelo que me parece, é mais do Paul, né? Eu não tenho certeza. O Paul sempre foi o grito mais certinho, né? Ele sempre foi o cara mais na linha, né, cara? Não é porque ele tá fazendo sucesso. É, exatamente. E o John Lennon é sempre o cara mais malucão da parada, né, cara? É, o Harrison é mais depressivo e o Ringo é na dele, né? O Ringo, né? o Ringo. Como diria o John Lennon, né, numa entrevista que fizeram com ele. Ah, você acha que o Ringo Starr é o melhor baterista do mundo? Ah, mas ele não é nem o melhor baterista dos Beatles, então... Então, coitado. Não, mas falando sério, eu acho que o Paul McCartney, ele tinha que ter continuado a mesma carreira solo. Eu falei, o último CD que ele lançou, o New, é um CD muito bom, que, tipo, não parece que aquele cara tem 70 e poucos anos. Ele, tipo, samba em todos os cantores que cantam de playback. Ele tem 70 anos, foi dos Beatles e faz um... Puxou, cara, de tipo 2 horas e pouco que realmente levanta a galera, sabe? Hello, goodbye, Lucas. Hello, goodbye, ela é uma canção de amor, né? Só que a melodia dela é nostálgica, é uma puta música, mas a letra, como você me falou uma vez, não é grande coisa, né? É, cara, o Vinícius tinha me contado a respeito de uma brincadeira. Como que é, Vinícius? Ah, é uma brincadeira, tipo, que é como se você pegar a letra da música, É, tudo que as pessoas fazem, é tudo que ele fala, faz. Por exemplo, I say hi, you say... É, um exemplo, I say hi, you say bye, I say hi, you say hello. Tipo, com, ah, eu tinha lido um lugar com sua brincadeira. Por exemplo, o seu mestre mandou. Ah, entendi. É, você tem que falar o oposto, né? É. Então, cara, Hello Goodbye, eu vou falar assim, que pra mim é a melhor música do CD. Na minha opinião, eu ainda prefiro a Unity's Love. É, eu acho que ainda fico com a Unity's Love. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de comentar no CD é que em muitos momentos, assim, quando você escuta no fone de ouvido, é, fica a bateria no lado esquerdo, o resto da música no lado direito, né? Sim, é isso que eu acho genial. É isso que eu acho genial. Por uma época de 1960, cara, eu acho genial. Sim, tipo, o que eu achei da música, assim, é que ele vai aí, ele coloca sobreposição de vozes, né? Que dá isso um é efeito genial. Bem legal. Exatamente. Ele vai cantando uma linha e... Acho que é o George e o John que vem por trás com duas melodias juntas, assim, uma completa a outra, sabe? E enquanto eles estão cantando, é, no fundo fica um cara, é, fica, não sei quem tá cantando, que aí fica fazendo aquele Hello, goodbye, hello, hello, goodbye, hello, yeah. Exatamente, cara, é muito boa, muito bom. É excelente, essa música pra mim é a preferida do CD. Aí depois eles fazem isso só que só com guitarra. Cara, essa... Genial, né? Essa música é muito genial, cara. Eu acho que eu só fui achar outra banda assim tão genial depois que eu comecei a escutar Queen. Mas Beatles veio. É, cara, Queen é um programa à parte também. Queen é um programa à parte. Aguardem o podcast sobre Queen. É isso aí. Saímos lá. Ela é uma puta música, né? Tipo, o que a letra dela tem de brincadeira, parece que... A música ela é explosiva, ela é muito forte, né? É de melodia, assim, talvez a melhor música do disco, né? Em compensação. É, realmente, realmente. O que não bate é só a letra, né? Que parece que é... Parece que é uma coisa, mas é outra, né? Na verdade, nenhuma letra do CD bate, né? Se você para pra analisar. É, cara, é, talvez Penny Lane ali, Strawberry Fields Forever, e a Yonis Love são... As únicas músicas que faz sentido, assim, né? A Slam, ela repete Love a cada 5 segundos de música. É, mas não, é, mas ainda assim tem sentido. Penny Lane, né? É, Penny Lane já. É nostálgico. Não, eu acho que Baby or Rich Man, o começo ainda dá sentido depois. É, só que é meio maluca a música, né? É. Strawberry Fields Forever. Lucas, tem alguma coisa pra falar dela? Doido. Muito doido. Essa letra, a música. A melodia, ela é triste, mas... Ao mesmo tempo, a gente não entende o que, que ele quer dizer, sabe? É, então, eu dei uma pesquisa. Final, tipo, é completamente louco. Ele muda aquela melodia legal, sabe? Um negócio completamente esquizofrênico, né? Lembrando que foram os Beatles que começou com essa coisa meio psicodélica, né? E essa música é claramente psicodélica, né? Se não me engano, o principal compositor dela é o John Lennon, né? John Lennon, né? O Lennon, ele era meio, sei lá... Psicodélico. Muito psicodélico. O Lennon, não sei. Eu acho que... É, só pra constar, Strawberry Fields Forever, na verdade, fala sobre o campo de Strawberry Fields, que era um campo aberto, que ficava perto da casa de John Lennon, que quando ele era criança, ele ficava brincando nesse campo, né? Uhum. Que aí é, tinha, acho que era um tipo de um asilo, alguma coisa assim. E depois, um tempo, foi destruída, mas por causa dessa música, o portão de Strawberry Field ainda tá lá até hoje, né? Aí virou ponto turístico e tudo mais, como você pode imaginar. Então ela é uma música muito nostálgica do John Lennon, né? Porque lembram a infância dele, né? Será que ele era tipo um garoto bem excluído da galera, por ser muito psicodélico, assim? Olha, cara, pela cara, eu não sei. Enfim. Pra falar a verdade, eu não gosto dessa música. É, não é também não gosto das não. É aquela música assim que tipo, é, se você ouve uma vez, mas você não consegue ouvir de novo. Sabe, tipo, uma música que irrita, pra te falar a verdade. É, e ela, né, como já dito anteriormente inúmeras vezes, ela é muito psicodélica, né? É, eu acho ela... que por isso que quebra. É, então, que nem você tem no final da música, né, que parece que a música acaba e some, de repente ela volta, continua tocando, aí tem uns riffs de guitarra que fica se mantendo, aí depois a música acaba de vez. Cara, e quando ele fala na música que é melhor você viver a vida de olhos fechados, tipo, é bem forte se você parar pra pensar, né, que a gente falou, se a gente tentasse fechar os olhos pra muita coisa no nosso país, ia ser melhor, mas a gente ia ser burro, né? Eu acho que ele meio que quis trazer isso, que ele viveu a infância dele de olhos fechados pra alguma coisa, e que ele acabou se arrependendo. É o Lennon que canta essa música, né? É, o Lennon sozinho, né? Se eu não me engano. Sim, exatamente. A minha música favorita do CD. Chegou, Penny Lane. É a sua favorita? É, vamos listar, né? Penny Lane. Mas não era All You Need Is Love? Então, All You Need Is Love. Vamos listar. Você falou que era Magical Mr. Tour, né? Ah, é verdade. Você tem essa também. É o meu top 3. É o Penny Lane, All You Need Is Love, Magical. Durante um programa de atualmente 33 minutos, ele já mudou a favorita do CD 3 vezes. Mas realmente, cara, é uma música muito boa. Eu na verdade, falei pro Michel que quando eu escutei a primeira vez o CD, foi uma música que eu não tava tão focado assim. Depois eu voltei e escutei de novo, na hora que ele falava Penny Lane is my ears, my eyes, eu achava que Penny Lane era uma mulher, que o cara tava apaixonado. Mas e depois não, é depois... Aí depois você descobre que é um cruzamento. Descobre que é um cruzamento, né? Paul McCartney. Mas assim, eu acho ela genial. Eu acho que o amor que eles têm por aquele lugar... A cidade, né? É, eu acho isso... Assim, eles trazem isso. É, essa saudade que eles têm daquele lugar, sabe? É como se eles nunca mais fossem voltar. O amor, assim. Nossa, isso é tenso, hein? Isso é pesado. Bem pesado mesmo. Na verdade, a gente A gente fala de John Lennon, mas tudo é pesado pra aquele cara. É, a famosa sensação nostálgica, né? É, você vê Beatles em geral, é difícil você pegar uma música do Paul que é pesada, né? Você acha, mas é mais raro, né? O Paul, ele cai no conceito de fazer música pesada com letra, tipo, bem melosa, né? O que seria diferencial do John Lennon. Ele poderia fazer um pop super dançante, como é You Might Have Known, e com letras psicodélicas pra caramba, como é o caso de Strawberry Fields, né? Bom, alguém de vocês tem mais alguma coisa que pode falar pro Lennon? Não? Não, pra mim. Bom, mas eu tenho. Manda aí. Então, Penny Lane, né? É um cruzamento que era perto ali da casa do Paul McCartney, se não me engano, do John Lennon também. E eles lembram desse lugar com muita saudade, que pelo jeito é um lugar onde eles passavam muito direto, né? É, aparenta ser um lugar comercial, né? E eles falam, né, de algumas coisas que eles lembram no lugar, né, assim, com muita saudade, né? É aquela clássica música falando da minha terra, né? A minha terrinha, mais ou menos isso que eles falam na música, né? Eu gosto bastante, é uma música bem... uma harmonia bem gostosa de escutar, assim. É, não é muito complexa a música, isso facilita com que fique mais gostoso de escutar, né? E é uma letra bonita, assim, bem... muito saudosismo. E, enfim, ó, cara, Penny Lane é isso aí, cara. Muito boa. Bom, Baby, You're a Rich Man. Letra confusa, mas música boa. Quem é a pessoa que senta no zoológico? É, exatamente. Resumindo, Baby, You're a Rich Man seria mais ou menos o seguinte. É, você guarda todo o seu dinheiro dentro de um saco marrom. Que coisa estranha você fazer dentro de um zoológico. Realmente, cara. Eu fico imaginando a pessoa andando com uma mega... bolsa marrom gigante no zoológico. Guarda no zoológico, né? What a thing to do. É isso aí. É, Lucas, tem alguma coisa pra falar dela? Não, é uma daquelas músicas que, apesar do álbum, acabou ficando meio esquecida, né? É difícil de álbum. Tão ouvida assim dos Beatles. É, exatamente. Concordo com você, cara. Tanto é que eu acho que em todos os CDs que tem depois um... Beatles Collection é bem raro editar, né? Os Beatles Forever. Eu nunca encontrei Baby Why Rich Man nos clássicos que a minha avó tem, tipo de 20, sei lá, clássicos de Beatles, essas edições novas, eu nunca achei Baby Why Rich Man. É, não é uma música muito assim, tipo, pô, isso é Beatles, né, cara? Você escuta ela, assim, ok, tipo, uma música boa, tipo, né? Tipo, tapa o buraco do CD, sabe? Aquelas músicas que... Especulam-se de que eles estavam falando desse cara, desse Baby, você é um homem rico, né? Falando do Brian Epstein, né? Eu também acho que é uma grande crítica pro Brian. Só que eu acho que o Paul não concordou com isso. Eu acho que é obra do Lennon com os outros Beatles. É, porque assim, o Brian Epstein, né, cara, ele era empresário de uma banda. Ok, até aí você já é um cara muito com muito dinheiro. Só que você era empresário dos Beatles, cara. Isso, né, não era pouca bosta, né, cara? Bem isso. Baby Rich Man, fala num cara que gosta de guardar todo o seu dinheiro num saco marrom no zoológico, né? É, deve ter feito essa música pro Tio Patinhas, né? Provavelmente. Isso é, né, cara? É verdade, genial. Tio Patinhas. Genial, Tio Patinhas. Não tinha pensado nisso. Pois é, cara. Combina certinho. Foi demais, cara. É isso aí, cara. Pode ter sido também, né, ué? Vai saber se você tava falando do Tio Patinhas. Cara, já assistia na época? Dormir, já, né? Vou dormir com o Tio Patinhas dançando essa música na cabeça, cara. Pois é. Isso vai ser bem interessante. E fechando esse álbum, All You Need Is Love, uma música desconhecidíssima aí do Beatles. Né? Totalmente, né? Eu não conheço, gente, eu nunca ouvi All You Need Is Love. Nunca o Glee gravou essa música pra fazer parte do programa deles, né? Não, o Glee não. Mas... não gravou nada, né? Nem minha avó não ouviu, minha avó era muito poser de Beatles, nunca ouviu essa música. Isso é Beatles? É o Will dos Beatles. Né? Pois é. Isso é o Thriller dos Beatles, se a gente falar a verdade. Thriller, digo, em referência ao Michael Jackson, que é o hino deles, né? É, eu posso dizer que vou até ela mais além, cara. Isso é a trilha sonora da vida, né? Quem nunca escutou All You Need Is Love, né, cara? All You Need Is Love, cara, eu acho que... Porque, afinal de contas, tudo que você precisa é amor, não é mesmo? Bem isso. Mesmo. E dinheiro, né? E dinheiro. Como a música anterior, né? É, exatamente. Só pode guardar no saco uma roupa do zoológico. De Baby Are Rich Man com All You Need Is Love. Eu ficaria tipo, All You Need Is Love. All You Need Is a brown bag and is love. Mais ou menos isso. Genial. Só isso que tem que falar de All You Need Is Love. Essa é a sua primeira, segunda ou terceira favorita do álbum? Essa é a minha terceira. O meu top 3 é Magical Mystery Tour, Penny Lane e All You Need Is Love. É assim, eu não sei se... Bom, enfim. Eu achei ela bacaninha, né? Já conhecia, óbvio. Né? Olha, eu acho que essa é, se você for ver, a principal música dos Beatles, né? De todas. Essa é aquela, quando vai tocar em algum momento pra relembrar ele, sempre toca essa música. Sempre vai ser a primeira música que você vai encontrar lá, sabe? Na verdade, eu me surpreenderia se eles falassem assim, agora a gente vai fazer um tributo pros Beatles e a intro começasse com Baby You're a Rich Man. Eu acho que eu ia ficar muito surpreso. Eu ia ficar surpreso se não acabasse com essa música, né? Eu também. Isso também é o uso do hino francês nessa música, né? Da Marselhesa. Putz, é verdade. Ah, é verdade. Como é verdade. Cara, eu achei estranho, mas é verdade, não tinha lembrado. Mas casou bonitinho. Casou, ficou bonito. Você sabe, Michel, por que eles usaram isso? Não faço a mínima ideia. Eu também não. Ah, excelente. Vamos fazer o seguinte, a gente joga a culpa no Paul. No Paul não, no Lennon. O John escreveu a letra, né? Eu ainda acho que ele, o Lennon fez uma música escrita All You Need Is Drug. É, pode ter sido. Afinal de contas, ele era a favor da liberação da cocaína, né? É, realmente. Depois ele conheceu a Yoko, que pra mim a Yoko cheirava mais que ele. Tipo... É, cara, a Yoko é aquele... Se a Yoko ficasse de Barbie, ia ser difícil descobrir quem era ele e quem era a Yoko, né? Porque os dois... É, eu também acho, são muito parecidos. Muito parecidos. A chapinha dos dois era, tipo, a coisa mais hard. Bom, é isso aí, né, cara? Isso aí. Terminamos aí. All You Need Is Love, fechando esse CD, que eu particularmente achei maravilhoso, né? E é isso aí, cara. First of all, John, how's your throat? It's not so bad. You know, it's getting better. Well, what do you mean it's not so bad? It's getting better. Well, it was lousy the other day. I could hardly speak, you know, but I had a couple of jabs here and there, and it's getting a bit better. Ringo, yes. You're pretty popular in Toronto. Yeah, thank you very much. Do you like Toronto? Or have you seen very much? Well, what I've seen of it's okay. What have you seen of it so far? Hotel and a drive-in from the airport. How was that drive-in from the airport? Very good. One of the best, actually. What do you mean by one of the best? Well, it was well organized with the police, you know. Yeah, but you had a rough time. You had a rough time coming through that King Edward Hotel lobby. Oh, that was a bit rough, but it was okay, you know. I understand you lost a tie clip. No, I didn't. Someone made that up. I didn't even have a tie on. You know, there's a young lady back here a little while ago asking me how often you chaps wash your hair. Bom, no final das contas, Vinícius, o que você achou do CD? Posso dizer que foi meu primeiro CD inteiro dos Beatles, né? Sempre tive referência da minha avó e da minha família, assim. Mas sempre me prendi às modinhas, a Needs Love e tal. Mas eu posso dizer que eu gostei bastante. Achei um CD cheio de músicas boas e ruins, mas com letras... com letras confusas. Posso dizer que eu quebrei a minha opinião de que os Beatles eram os meninos certinhos que sempre faziam músicas românticas. E acho que é isso, acho que Magical Mystery Tour tá aprovado pra você que quer viajar na maionese junto com o Lennon e junto com os outros. Então tá de parabéns, Magical Mystery Tour. E sua música favorita? Mas agora de verdade, não vale a pena mudar, hein? Ah, All Needs Love, com certeza. Não era sua terceira favorita, cara? É o Pelo Needs Love. Eu acho que é, porque eu sempre ouvi ela desde o começo, né? Antes de... Então tá bom. Enfim. E aí, Lucas? Você é o cara que é responsável por esse programa estar existindo, né? Afinal de contas, você que falou pra gente falar desse CD. Eu acho esse um dos melhores álbuns dos Beatles, né? Junto com o Revolver e o The Abbey Road, né? Tem uma listinha aí que a gente pode citar, né? Mas esse tem alguns destaques, assim, que... Tem muitas músicas legais, como a gente falou, junto, né? É. Os outros, talvez a gente encontre algumas músicas, mas não em uma quantidade tão grande, sabe? E também por eles terem feito filme, né? Pra esse mas é tão bom, né? Cara, Yellow Submarine, por exemplo, é um filme excelente, sabe? Já não tem um filme já tão à altura das músicas, né? Bom, e qual que é a sua música favorita, Lucas? All You Need Is Love. All You Need Is Love. É isso aí, cara. Então já duas para o Needs Love. E você? Hein? Qual que é a sua favorita? Me chama falar em do Aureus, que você bem conhece. Não, Baby Are a Rich Man, né? não, essa é a minha favorita. Não, a minha favorita, cara, como eu já tinha falado, é Hello Goodbye, né? Cara, puta música, excelente, assim. Eu fico imaginando, cara, pra você regravar essa música hoje, assim, cara, dá pra você fazer um trabalho muito... excelente com essa música, cara. Fico me imaginando fazendo algumas coisas com essa música. E, putz, é uma música excelente, cara. O CD inteiro, assim, é bacana. O filme, né, como eu fui o único que assisti aqui. Eu gostei do filme. Eu vou falar pra vocês que posso ser esquisito, posso ser esquizofrênico, mas eu gostei do filme, cara. Mas eu gostei do filme exatamente pelo motivo que ninguém gostou. Que é por ele não ter uma história fixa, por ele não ter um roteiro definido, né? Eles quiseram fazer cenas engraçadas, cenas divertidas, né? Sem se ter uma preocupação com o clímax, com aquele, né? Com linguagem de cinema em geral, né? E não foi nada disso. Os caras resolveram fazer um filme legal, só que eles estavam tão chapados que eles criaram isso. Todos menos, é verdade, pode ser. Era um menino de Deus. Também, cara. Mas no final das contas eu gostei, cara. Porque tem cenas divertidas, assim, se você ver a cena, assim. O filme você tem que estar naquela vibe, assim. Não é um filme com história, né? É um filme que você vai sentar, ver algumas cenas isoladas interessantes, ou engraçadinhas, né? Outras bem malucas, e, né, como a do Joe Way. E é isso, cara. Eu gostei muito do filme. Eu até postei lá no meu Facebook falando sobre, né? E é isso, cara. Minha música favorita, né? Citando novamente Hello Goodbye. E escutem, cara. Escutem porque é um baita álbum essa escutada. É isso aí. Bright are the stars that shine. Dark is the sky. É isso aí, queria agradecer ao pessoal aí, né, por estar escutando esse programa, nosso primeiro programa. Tomara que agora esse programa vai pro ar, porque a gente já teve uma gravação anterior que não deu certo, né? Mas enfim, foi até bom que não deu certo, porque o Lucas não podia estar no programa, né, estava tendo os problemas pessoais. E enfim, né? Eu pensei muito nervoso perdendo o programa, mas enfim, é programa novo. Muito obrigado. Preciso correr que meu pai já mandou 1000 SMS mandando ele dormir. Então eu vou dar um agradecimento rapidão. Então agradeça, Vinícius. Então eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. Queria agradecer ao Michel pelo convite. Queria agradecer ao Lucas também por estar aí no nosso primeiro podcast. E queria dizer pra todo mundo continuar ouvindo, né? Pra gente continuar falando de álbuns bons, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais e serem da paz, não xingarem a gente só porque a gente odeia o John Lennon. Mas é isso aí. É isso aí. Bom, se tudo der certo, esse programa vai ser lançado no dia 5/4, né? Então dia 20/4 vai ter mais um. Olha só que legal, Diego, você vai receber o seu salário e vai lembrar, olha, tem um novo programa no Me Sustenido. Tá vendo só? É tudo pensado aqui, rapaz. Nada é feito por acaso. Gente, eu vou ter que desligar. Não, tudo bem. Valeu, Vinícius. Falou. Abração, tchau, Lucas. Né? E é isso aí. Bom, é isso aí. Foi muito bom gravar aqui com vocês. Ah, eu vou agradecer a você, Michel. Aos Beatles, principalmente. Se não fosse eles, a gente não analisando esse álbum. É, exatamente. Ao Vinícius também, por estar presente aí. É isso, vamos esperar que o podcast fique bom e que a gente, tipo, consiga mesmo editar e fazer um bom trabalho e, tipo, até o nosso próximo podcast, né? É isso aí. Bom, se você quiser entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para nós no esustenido@gmail.com. Você pode curtir nossa página no Facebook, no facebook.com/esustenido, né? Ah, e tem o Twitter também. Você pode seguir a gente no twitter.com/esustenido. É isso aí, mande suas mensagens, xingue a gente o que tem que xingar, fale o que você tem que falar, mas fale. E muito obrigado mais uma vez por estar dedicando esse tempo a escutar nosso programa. E até o próximo. Vamos dar boas-vindas pro cara, tipo, Lucas, bem-vindo ao Me Sustenido. Pois é, isso que é engraçado, o Lucas foi um dos primeiros caras que eu chamei, o Vinícius entrou depois e é o Vinícius que tá dando boas-vindas ao Lucas, né? Que coisinha, que paradoxo. Não, eu tenho que dar boas-vindas pro Dimitri ainda, né? Porque pois é, cara. Ele entrou antes de mim e ele ainda não tá aqui, né?